os ouvidos, dorme o olfato, dorme o paladar, dormem os sentidos todos, dormem os músculos, dormem os nervos motores e os sensitivos, dorme o cérebro e com ele a razão. Dormem os lábios, dorme a língua e com ela a palavra, o canto, a exclamação. Dorme a dor, dorme o prazer, dormem as lágrimas, dorme o riso também. Dorme a esperança e repousa a fé. Só o coração não dorme. Só o coração vela dia e noite, pulsando sempre, sustentando com suas batidas isócronas o ritmo eterno da vida. Tudo dorme, só o coração vigia e palpita incessantemente, porque ele é a sede do amor e sem amor vida não há. Tudo dorme, para todos há dia e há noite, há sono e vigília. Só o coração não é dado repousar. Para ele só existe o dia, o sol sem ocaso, no zênite perpétuo, sempre vivo, brilhante e quente. Tudo dorme, só não dorme o coração, porque sendo órgão do amor, é por isso mesmo o pêndulo da vida, oscilando no relógio da eternidade. É o coração da LBV.